Localizando, Gol 7 no 4. Gol 7 no 4, completa final, chama Torre 1, no 86. 86, boa noite. Boa noite. Salvador, Gol 7 no 4, localizou. Chame, encontrei embaixo da base. Bora. Posto localizador, Gol 805. Gol 805, desce para 2000 pés, QNH 1096, aguardando transferência. 2016, aguarda transferência, Gol 805. No solo 37. Libera a direita e táxi. É, posição 03 do Pat 1. Libera a direita, táxi 03. Será um gol no meio para trás. Achou. LS baixa travado, 7 no 4. Guarde pista livre. Vai dando. Pousado, pouso no 70 graus, 07 nosso, Gol 7 no 4. Livre pouso, 7 no 4. 805, completa o final, chama Torre 1, no 86. 86, boa noite, 05. Salvador, boa noite, Gol 805, tá 2 milhas para o marcador externo, visual com 0, embaixo travado. 805, número 2, continua a aproximação, guarde pista livre. Prossegue o quadro na pista livre, Gol 805. Gol 714 no solo 41, libera a direita na minha escuta. Táxi via Alfa e Juliette, portão 02. Se escuta Alfa e Juliette 2, Gol 714. Gol 805, check-train. Baixa travado, senhor. Livre pouso, pistão 0, vento 170 com 7 nós. Livre pouso, cabeceira 1-0, boa noite, 0-5. Voando 7-1-4, a torre. Liga. Tá úmida a pista, convido? Negativo. Fica. Sequíssima. Grato. Azul 4062, aciona a identificação, desce para 2010, que legal no 0 no meio, direto zona, reporta estabilizado. 2000 pés, ajustado 10 no meio, direto Duna, reportará estabilizado, azul 4062. Gol 805, eu sou aos 43. Libere à direita na minha escuta, prossiga Alfa e Juliette até o portão 01. Libere à direita na sua escuta, Alfa e Juliette para o 01, gol 805. décimo zero azul 4062. Azul 4062, completa a sinal, chama 12186, bom ponto. Ah, 186, obrigado. Oi, azul 4062, GLS, 10. 4062, boa noite, cheque 3. Ainda, Riquido? Baixou agora, baixar pra lá. Ok, vento no 70 graus, 109, livre pouso, pistão 0, azul 4062. Livre pouso no 0, azul 4062. Azul 4062, o solo 57, libera a direita, mantenha minha escuta, prossiga até o pátio 3, em moto 04, atento ao sinalizador. Direita, mantenha sua escuta, pátio 3, em moto 4, azul 4062. A Xené 6258, sendo identificação, desce para 2 mil pés, que é legal, 1-0 no meio, voadona, reporte estabilizado. 2 mil, voadona, 1-0 no meio, reporte estabilizado, Xené 6258. Xené 3152, quem tem informação, Charlie, preciso de autorização para manter. Pronto, 3152, autorizado Maceió, nível de voo 330, decola da pista 10 com curva à esquerda, subida Puca, transição Zumbi. Acione 5122 e o controle em 1208. Nível 330, upper wing 580, vira. Chame pronto para puxa acionar. Salvador approach, we have 0597, good morning, down to 170, we have Charlie. 0597, as qualquer dente, descend 3000 feet, QN8016, reduce speed 250 knots, Maria level. Ok, down to 3106, reduce 250 knots, we have 0597, qualquer dente. Houston Celestial, taxi.